Já se pegou já? Ao Sporting? Já? Então só Miguel, se vem alguém? Não, ele está em... Ok, ok. Miguel, uma vitória frente ao Sporting, um jogo com duas partes 30, melhor a segunda parte, mais equilibrada e conseguiu de facto fazer mais uma reviravolta no resultado. Como é que viu a partida e o que é que foi necessário para enfrentar este Sporting na hoje? Sabíamos que o Sporting vinha de uma boa série de resultados, nós queríamos inverter o ciclo deles, como já fizemos em jogos passados, e este jogo era mais um. Sabíamos que tínhamos qualidade para vencer o jogo e foi isso que fizemos. Miguel, faltam poucos jogos já, estamos na reta final. É a melhor forma de reentrar na luta pelos 4 primeiros lugares? É possível ainda chegar a esse objetivo? O nosso foco é vencer já o próximo jogo, não olhamos para a tabela classificativa e vamos com essa mesma missão. O objetivo agora é vencer o Simfãs para a Taça de Portugal. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.